melhoa. boas novas vamos nós ouvir. Vamos dar a meia volta, obstatira, obstatira. Comer e de beber, fazer a festa. Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa. Vamos lá então brindar, de copo no ar, aquilo que nos resta. Vamos lá então brindar, de copo no ar, aquilo que nos resta. Portugal é tão bonito e tem muita tradição. Do Algarve até ao Minho, há festa, há vinho, há tudo o que é bom. O que importa é ter saúde e amigos para abraçar. Abrir um bom garrafão, um pedaço de pão e presunto para cortar. Esta vida são dois dias e um está quase a acabar. Vamos lá, oh minha gente, vai um brinde para animar. Hey, hey! Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa. Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa. Vamos lá então brindar, de copo no ar, aquilo que nos resta. Vamos lá então brindar, de copo no ar, aquilo que nos resta. Por esse mundo fora há tanto português. Quando se senta à mesa acaba a tristeza e volta outra vez. Há uma boa merenda, também traz muita alegria. Uma garrafa fresquinha, um petisco à modinha é a melhor companhia. Esta vida são dois dias e um está quase a acabar. E vamos lá, oh minha gente, vai um brinde para animar. Hey! Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa. Quem não gosta de comer e de beber, fazer a festa.